sequência mixada pelo DJ Marcante. Uma música do Total, tá? Remixada pelo Eric Price, que ficou famoso com a Call On Me. Na verdade, era uma regravação, um remake, um reload, uma releitura de Valerie, né? Dos anos 80. Muito boa. Aliás, o cara sabe trabalhar, né? Mostrou nesse remix, inclusive, a que veio. Ainda a Gloria Estefan, Heaven, What I Feel. Heavens, What I Feel. Duran Duran, Girls on Film. Chris Isaac, Wicked Games. Ainda a Laura Branigan, Gloria Wakefield, Sexy Eyes. Começou a edição do Flash House de hoje. Como sempre, com pérolas, né? Com chave de ouro, como eu sempre digo. Segundo bloco tá bacana, hein? Então fica por aí para conferir. Você está ouvindo Flash House. Invisível e impalpável. A música é certamente a mais maleável de todas as formas de expressão. Por isso é necessário muita responsabilidade. Qualidade musical é assunto sério para nós. Your soul serving the universe. A hit after hit. Only the best. Rio Sul Rádio. 18 horas e 35 minutos. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões, na Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24 3360 1468. www.comindre.com.br

Empipe é o nome da banda. Vamos dessa figura que tá cantando com essa voz aveludada gostosa aí, é Heather Small. Ainda Sabrina Johnston, Peace, Roxette, Dangerous, The Figures on a Beat. Deixa Heather Small cantar, rapaz. Vai cantar não? Então fala, hein? Ah. E agora? Como eu tava dizendo, The Figures on the Beat, You Ain't Seen Nothing Yet. É um cover dos Beckman Turner Overdrive dos anos 70. Conferimos também Nick Hayward, Tell Me Why, Erasure, A Little Respect. Começou o segundo bloco do programa de hoje. Heather Small quer cantar. E acabou a música, acabou o programa. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, tá? Um grande abraço, fui! O passado de presente pra você. Flash House. Isso, rádio, serviço. Criança segura. Previna a intoxicação. Não chame o remédio de doce. A criança pode pensar que os medicamentos não são perigosos. Jogue fora os remédios com validade vencida. Lave sempre as mãos e o rosto das crianças. Mantenha limpas as chupetas e os brinquedos para reduzir o risco de contaminação. É preciso lembrar que a criança até os 4 anos coloca tudo na boca. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. 19:08. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Óculos de sol, nova ótica, óculos de grau, nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores, etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Had a dream, or was it real? We crossed the line, and it was on. We crossed the line, it was undefined. I've been denying how I feel. You've been denying what you want. You want the me, talk to me, baby. I want some satisfaction. Take me to the stars, just like. No more hesitations. This is on. Can't make it stop. Give me all you got. I want it all or nothing. No more in between. Now give you everything. Show me. Let's get real, baby. A chemical reaction. Take me in your arms and make me. Take me to emotion. I want to go all the way. Show me to. riosulradio.com. We'll be right back.